Hoje quero lhe dizer que você é um presente que ganhei dos céus. Você é exatamente o que eu tanto buscava. Por isso posso declarar nesse instante que sou uma pessoa muito feliz, porque hoje, no Dia dos Namorados, tenho você para compartilhar esta data tão harmoniosa entre aqueles que buscam o amor. Dizem que alguém que se entrega a outro está assinando sua sentença, ou então está arriscando a sofrer. Mas eu não acredito nisso, porque no exato momento que te conheci, tudo se transformou em minha vida. Tudo ficou mágico, e os meus dias passaram a ter um sentido especial. Eu já posso dizer com toda certeza que eu gosto muito de você. Estamos nos conhecendo a cada dia mais, e isso é simplesmente mágico. Você é uma caixinha de surpresas. Surpresas essas que são muito agradáveis. Hoje eu olho para as mesmas coisas e vejo algo encantador. Sabe por quê? Porque hoje tenho você. Você é responsável pela minha alegria e pela minha nova maneira de ver a vida. Parabéns pelo nosso dia. Beijos.